Você quem brincou de amor me deixou de lado. Agora eu desiludido, o que é que eu faço? Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso. Tô cansado de mentiras, o seu amor falsificado. Quem gosta? E forró de periferia, agora são... Era um sonho, mas era real. Você se desculpando, me falou coisas sem sentido, nada tão normal. E eu acreditando nas promessas de amor, você me falou e me amava tanto, mas foi se afastando. Você que brincou de amor me deixou de lado. Desiludido, o que é que eu faço? Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso. Tô cansado de mentiras, o seu amor falsificado. Foi você quem brincou de amor, me deixou de lado. E agora desiludido, o que é que eu faço? Foi o meu erro, foi o meu fracasso. Tô cansado de mentiras, o seu amor falsificado. Pensei que era um sonho, mas era real. Você se desculpando, me falou coisas sem sentido, nada tão normal. E eu acreditando nas promessas de amor, você me falou e me amava tanto, mas foi se afastando. Você que brincou de amor me deixou de lado. Desiludido, o que é que eu faço? Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso. Tô cansado de mentiras, o seu amor falsificado. Foi você quem brincou de amor, me deixou de lado. E agora desiludido, o que é que eu faço? Foi o meu erro, foi o meu fracasso. Tô cansado de mentiras, o seu amor falsificado. Em nome de São Brusque Promoções Eventos, alô João Almeida.